Então, boa tarde e bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. A banda esta semana, enfim, já não está na caixa dos segredos. Andamos toda a semana aqui a divulgar o seu último álbum, que mistura aqui um conjunto de temas novos com novas versões de temas antigos e temas antigos tal como foram criados na altura em estúdio, de uma banda que comemora aqui um aniversário, e estamos a falar de Santos e Pecadores, que já não é estreia aqui na Boa Nova. Aliás, temos com ela há cerca de um ano, a propósito, na altura do Livre Trânsito, o álbum que estava disponível para download integralmente das suas versões ao vivo e em acústico. E naturalmente, nada melhor que estar com eles uma vez mais, para falar deste virar de páginas, parece-nos assim. E num contexto em que aparece não só um CD, mas também um DVD, onde, enfim, conhecemos os pecados dos santos, ou o remorso dos pecadores, não é assim? Exato. Olá, boa tarde. Olá, bem-vindo e o resto da banda que está consigo. Bem-vindos aqui uma vez mais à Boa Nova. Eu dizia Olá. aqui que este Caixa de Segredos é um virado de página. É assim, ou seja, daqui para a frente encaram como uma nova página do livro Santos e Pecadores. Pode ser também visto assim. Para já, boas a toda a gente, uma boa nova. Este disco vem em seguimento do que estavas a falar. Do Livre Trânsito. Nós tivemos, quando oferecemos este disco pela net, oferecemos os downloads gratuitos, sinceramente, num mês, 2 meses, tivemos 1 milhão de pessoas que acederam. Portanto, dá para ver que houve muita gente, e por espanto nosso, que gostaram e tiveram esta boa nova para nós, Santos e Pecadores. Bem, mas esse espanto só pode ser entendido como modéstia, porque já na altura estávamos a 3 dias quando gravámos, a 3 dias do início, e logo aí havia um conjunto de pessoas que tinha feito download. Aliás, até havia no nosso site reclamações de pessoas de que havia um tema que estava corrompido. E sei que isso depois até foi corrigido, não é? Exatamente. Portanto, por aqui se vê que as pessoas estavam ávidas desse álbum. Isso às vezes os álbuns não vendem é porque são caros, não é? É também verdade isso. E então nós vimos e nos apercebemos dessa avidez do público, e então quisemos realmente lançar esta Caixa dos Segredos. Caixa dos Segredos, para além deste acústico, e falaste muito bem, também tem DVD, que nós no final de 2007, no Auditório São João Mota, em Sesimbra, este acústico, para além do áudio, gravamos em DVD, imagens. Tem mais dois temas inéditos, quisemos levantar um bocado o véu ao que se poderá vir a passar agora no futuro. Tem 3 temas de séries televisivas, onde ficou, esses temas acabaram por ficar nessas séries e muita gente perguntava onde é que podiam encontrar, e então assim neste Caixa dos Segredos podem ouvir. Tem um depoimento onde nós quisemos, para além do Olavo Bilac, quisemos firmar bem esta ideia que Santos e Pecadores é uma banda. Então mostramos as caras e mostramos os pensamentos de todos os elementos de Santos e Pecadores. Temos uma exposição de fotografias destes 17 anos, onde as pessoas ainda se vão rir muito. E pronto, e aqui sim, esta Caixa dos Segredos quisemos lançar nesta altura, que para se trabalhar um bocado e falar outra vez nos Santos e Pecadores, para começarmos então, e final deste ano, lançarmos o novo e assim arranjamos uma campanha aqui de promoção para os Santos e Pecadores. esta canção. É por ti que canto, que esqueço, que guardo o segredo e não tenho medo. É por ti que canto, que esqueço, que guardo o segredo e não tenho medo. 100.2 FM Rádio, uma estação para quatro estações. 100.2 Desde Oliveira do Hospital. De verbo é que seja, este ano temos um álbum novo na Forja. Exatamente, estamos a trabalhar nisso. Uhum. A ideia de haver aqui um tema inédito, essencialmente este, um só, não só, mas o Caixa de Segredos, aliás, escrito pelo seu colega, é dar conta de que, enfim, há muita coisa de Santos e Pecadores ainda que ainda está por divulgar e muita dela está registada em vídeo. Ah, é assim, eu acho que todos nós acabamos de ter os nossos segredos. Imagina 6 pessoas juntas e na estrada e estes anos todos. Quantas coisas não estão por perceber. Também há muitas coisas que não poderão ver, com certeza, porque não convém mesmo. Mas, de qualquer maneira... Pelo menos até o horário nobre, não é? Pois em diante. Mas não só os Santos Equadores, mas acho que todas as bandas têm este lado de segredos, que é sempre interessante as próprias pessoas depois verem. O lado da estrada, o lado humano da estrada, o também aquele lado que as pessoas não veem, que se calhar veem só o lado em cima do palco, tudo brilhante, mas também há aquele lado ou estamos a dormir nas carrinhas, ou aquele lado de trabalho, não é? E essas coisas são importantes para quem gosta de música e quem conhecer e para juntar-se mais aos Santificadores. No meu quarto tenho a caixa dos segredos que eu guardo quando chegas como o vento. Mas tu sabes sempre como lá entrar, e eu finjo que deixei sem reparar. Tu dás e eu, tu dás, mas quem não deu? Tu dás e eu sei. Eu sem ti vou perder. Eu Inédito que está é o Perdido Estou. Estes dois temas foram criados já com a ideia desta coletânea, chamamos assim, ou estavam pendentes de um qualquer disco? Agora é o Arthur que está a falar. Uhum. Boa tarde. O Arthur, o homem do baixo, não é? Sim. Estes dois temas fazem parte de um leque de composições que nós já tínhamos para o novo álbum. Quando surgiu a ideia de aproveitarmos aquilo que já tínhamos feito a nível acústico e de mostrar alguns segredos, pronto, fazer esta caixa dos segredos, quisemos pôr dois inéditos, fomos rebuscar nas composições todas que já tínhamos até à altura, e pareciam-nos os temas mais emblemáticos que tínhamos do que possivelmente será o próximo trabalho dos Santos e Pecadores, daí a escolha destas duas canções. Gravamos mais, como qualquer trabalho, quando se faz em estúdio, grava-se mais do que depois acaba por sair, e chegamos a este... No entanto, vai seguir aqui um conjunto de espetáculos associados ainda a este disco. Como é que está a vossa agenda para os próximos meses? A nossa agenda está, graças a Deus, está a ficar bastante preenchida para este verão. Aliás, deixar aqui uma mensagem de quem quiser os Santos e Pecadores para este verão, contactem a nossa agenda, porque começamos já a ter muitas datas preenchidas neste verão. Esta turnê vai refletir, como é óbvio, este trabalho. Vai ser uma turnê baseada nestes temas novos e em toda a carreira dos Santos e Pecadores, em que muito possivelmente iremos cá experimentar algumas coisas novas. Ou seja, já vou fazer aqui um balão de ensaio para o próximo álbum. Já tem nome, não? O próximo álbum. O nome é... É a última coisa, ninguém nos preocupa quando estamos a compor um álbum. Neste momento estamos em fase de composição, vamos entrar em fase de pré-produção das canções, e depois quando se arranjar uma linha contora, que é assim que normalmente nasce o nome de um álbum, arranja-se uma ideia que seja comum àquilo que a gente quer transmitir, e será esse o nome do álbum. Ainda é um bocado cedo para... Mas o espetáculo, neste momento, assenta mais num formato acústico, ou mais em ação-reação, enfim, bastante mais elétrico? Será uma surpresa para as pessoas. Estamos a trabalhar num novo espetáculo que vai abranger várias vertentes que os Santos Implicadores têm feito ao longo destes últimos anos. Como o Olavo disse, em 2007 fizemos um acústico, vamos mostrar um bocado disso, vamos mostrar um bocado de ação-reação elétrica. Vai cobrir vários aspectos. Estamos a ter um trabalho que nos está a dar bastante gozo a fazer, a preparar esta turnê, porque estamos a tentar incluir todas essas vertentes no espetáculo e criar uma dinâmica que as pessoas vão ver e que viajem connosco ao longo da nossa carreira e das várias maneiras que nós poderemos mostrar as músicas. Fúria de viver, outra noite, venha que vier. Corpo na mão, quero amar, despertar no chão. Este disco teve por base também um novo portal, não é? que se acede em Santos Implicadores. É? Quem é que esboçou esta campanha, digamos assim? Quer o design do disco, quer a maneira como se apresentam na internet. Hoje, que é queremos que não, uma excelente porta. Por acaso, este disco, a ideia do design do disco nasceu da banda toda. Estávamos em estúdio a gravar os temas, ainda não tínhamos o nome para o álbum e todos juntos no intervalo de uma sessão de gravação estávamos a conversar quando nasceu a ideia do nome para o disco, que partia do nome de uma das canções, que achamos que transmitia aquilo que nós queríamos e pronto, e começamos a pensar como é que a gente vai transmitir isto, o nome Caixa dos Segredos, para as pessoas. Então nós temos uma caixa que anda connosco na estrada há uns anos, uma flight case feita por nós e que é o emblema, tem o nosso símbolo que nos acompanha desde sempre e que é o emblema da banda. Achamos que seria giro o design do próprio disco ser a caixa que anda connosco na estrada, anda connosco há muitos anos, a caixa que guarda os nossos segredos. Acabei por ter um fraco por ti, que foi como veio, e eu não percebi. Oh yeah, pergunto como está. A velha certeza, será que tu sabes que correu mal? É que hoje eu já sabia dizer: ama-me. De tempo que vocês criaram a banda, na altura uma garagem, e já lá vai bastante tempo. No entanto, são uma banda muito coesa, com poucas alterações. Acho, se bem eu percebo, a única alteração que houve foi em 92, quando entrou o Pedro Almeida, correto? Sim, quando entrou o Pedro Almeida. Portanto, 92 já, não é? Assim, é uma banda muito coesa, e isso transmite-se nesse, precisamente nesse DVD. A ideia com que, aliás, há opiniões que, apesar de colhidas em momentos diferentes e por pessoas diferentes, são muito semelhantes. Portanto, o que mostra a empatia cá entre vós. Olha, estás a tocar num ponto, se calhar nem nós tínhamos muito reparado nisso. Acho que está em nós, quer dizer, se tu vês que nós temos bastante empatia, é uma das razões que nós temos estamos juntos há tantos anos, é a amizade que nos une, é o respeito às ideias uns dos outros, e pronto, é um grupo de amigos, essencialmente, daí não termos, não encararmos isto maneira, iria dizer profissional, mas não é isso. Quer dizer, os amigos têm altos e baixos, e é através da compreensão que as coisas funcionam. Encontrei o anjo de sol, esperava por alguém. Perguntei, será esse alguém, esse alguém? Respondeu, eu não sei, mas ao ver-te fico bem. Esquece, esquece a dor. razão qualquer, aparece sempre rente ao chão. Enfim, isso é promessa. Ah, isso, olha, eu vou passar a ele e ele com o Olavo está deitado no DVD, ele vai-te responder a isso. És malandro. Pedro. Olha, não foi de propósito, quer dizer, foi muito... Aqueles depoimentos que estávamos a fazer era para ser uma coisa natural e ele apanhou-me no chão. E então, olha, faz-me mesmo aí. E então foi... esse chão é essa nossa sala de ensaios. Uhum. Eu queria demonstrar também, estávamos a fazer estes depoimentos em sítios diferentes e nos locais onde nós nos encontramos e trabalhamos. E então a sala de ensaios não poderia ser o melhor sítio. A ideia com que ficámos é que nenhum tinha a noção do que é que o outro tinha dito. Está correto? A ideia foi essa. Uhum. A ideia é que foram feitos os depoimentos separadamente. E até para tentar depois encontrar essa graça. E depois de nós ainda foi uma risada, depois de termos visto os depoimentos uns dos outros. Ainda, achava disso e não dia e pronto, e foi engraçado. Naturalmente, nada como... Foi quase um brainstorming, mas separado, com cada um a dar a sua quanta parte de santo e de pecador, naturalmente. Daí demonstra um bocado esta complicidade, que já está vincada em nós próprios. Estes 17 anos também deu-nos um arcabouço e se calhar muita experiência de estarmos a trabalhar 16 pessoas juntas. Basta às vezes um olhar em cima de um palco, já sabemos o que é que o outro está a pensar. Uhum. Isso é muito importante também, passarmos isso para as pessoas. É quase um casamento, não é? Não é quase, é. É mesmo um casamento. É a noção, o facto com que se tem, de a gente adivinhar aquilo que o outro está a pensar e ainda o ter dito, não é? Exato. Neste casamento há homens e mulheres, não é? Uhum. Aliás, isso é notório até porque há crianças que aparecem aqui também nesta VDs. É que vais-nos esclarecer quem são elas? Eu acho que é a tua filha. Ah, eu por acaso é o meu afilhado, uhum, que é o filho do Fernando Cunha, dos Delfins. Exato. E é a filha do Artur Santos. Uhum. E isso mais transparece esse aspecto de família, né? De entrosamento entre as pessoas. Tentei de esquecer. É bom ver que o tempo mesmo vem aqui, que tudo estaria acontecendo. Mas diz-me, eu quero luz, quando quiser que é. Saberei onde está gravando. Enfim, que é o cartão de visita dos espetáculos que se seguem. Quais são as vossas expectativas, tendo em conta que há pouco tempo atrás disponibilizaram gratuitamente na internet alguns dos registros que aqui estão? Isto, nós não, esta ideia não é uma ideia nova, portanto, isto já existiu lá fora. Realmente, em Portugal, fomos os primeiros. Ao contrário, é um engano, porque a The Monkees, é uma banda inglesa em que estava a começar a sua carreira, e não tinha meios para mostrar isto o disco ao público. E foi o meio que foi a net. E após terem lançado, houve muita gente, houve muita procura. Então houve uma editora que se apercebeu e comprou os direitos e comercializou. Pode ser uma forma. As pessoas têm tentado uma belíssima aceitação. Toda a gente, só para te dizer que já se tem que pôr outra vez novo stock nas lojas, porque já desapareceram. Que é um bom indício de que tem estado a vender bem. Fiz-me na noite ator principal, entrar numa peça, nem sei bem qual. Hoje sou o amante, que te vê dançar. Amanhã o errante, que te vai deixar. Oh, Aliás, temos aqui registros aqui na Boa Nova, na altura que faz aqui no livro de trânsito, chegaram a perguntar-nos, e olhando para os e-mails que recebemos, se o livro de trânsito um dia iria aparecer em DVD. E agora, curiosamente, quando se falou neste novo álbum, vieram à carga com a pergunta se era o DVD era o espetáculo do livro de trânsito. Chegaram a pensar nisso, não? Aliás, isto tem, tu tens neste disco o DVD parte desse acústico. Exato. Exatamente. Inclusive, também temos duas participações de dois artistas convidados, Orlando Santos e a Cátia Guerreiro. Cátia Guerreiro aqui sim no Perdas, que faz um belíssimo trabalho, e conseguimos abraçar aqui um fado com o pop rock, que está muito interessante. Quantos cantos eu já ouvi para além do teu amor, no quarto andar espero por ti, esperas sem fim. Tu danças, danças até cair, sem medo, oh, sem medos. E eu não te quero perder. Thank you. altura, de quando gravámos aqui, dizia-me que era um colega vosso que iria editar em breve um disco. Eu posso estar desatento, mas creio que não saiu. Não estás atento. Não saiu, pena. Uhum. Mas acho que ele tem estado a trabalhar, não sei como é que isso está, mas realmente é um belíssimo artista e é pena ainda não ter saído. Eu, na altura que falámos aqui do Livre Trânsito, dizia-lhe que a versão que mais gostei era do John Big Dream. Curiosamente aqui não está no DVD. Ainda vamos ter o espetáculo integralmente em DVD? Não sei. Isso não estou aqui a ver caras a... Não sei, mas se calhar só ver agora... Nós agora, sabes que nós temos também um portal de Santos Educadores. E se calhar, se as pessoas se manifestarem, se calhar é uma coisa a pensar. Aliás, através da nossa página, radiobonova.com, está o link para o vosso portal, portanto as pessoas que estão a ouvir-nos, façam o favor de chegar ao Olavo Bilac e aos colegas, aquilo que é a opinião deles. Também é um bocado por este feedback que vocês vão percebendo qual é a reação do público, não é? Não é só pelo espetáculo, já só. Antigamente era muito pelos espetáculos. Hoje a net vem-nos ajudar aqui muita coisa. Mas realmente... Uma coisa não pode existir sem a outra. Eu acho que um bom espetáculo depois consegue, se calhar depois, haver mais feedback. Está tudo interligado, mas a net veio aqui ajudar muito. E para nos percebermos qual é a ideia e qual é o feedback do público. Do DVD, percebe-se também que vocês há uma hegemonia na escolha das músicas e muito à volta do tema Horas de Prazer. Estes anos têm sido, efetivamente, muitas horas de prazer. Foi, e tem sido, e continua a ser. Este tema simboliza um bocado isso. Simboliza, evidentemente, que estes 17 anos nem foi tudo bonito, nem foram todas as horas de prazer. É. Mas no seu todo, sim, no seu todo, é com o maior prazer que consigo. Aliás, nós próprios, a vermos esse painel de fotografias, nós olhamos para lá. Não ia dizer com a lágrima no canto do olho, mas lembramos e de histórias, mas e fazem-nos passar por esses tempos, essas horas de prazer que foram e continuam a ser muitas horas de prazer. É um misto de parece que foi ontem e já foi há tanto tempo. Exatamente, exatamente. O caso do Horas de Prazer é um tema de 2001, se bem me recordo. Portanto, tem 8 anos. A esta distância, não acham que foram particularmente felizes, quer na letra, quer na música? Olha, obrigado por dizer isso. Fica mal eu até estar-me a pronunciar. Mas uma coisa eu é certa. Eu já lhe digo onde é que passa o cheque, mas não se preocupe. Mas uma coisa é certa. Deu-nos muito gosto e ter feito isso e termos vivido estas músicas e termos vivido esta... comunhão, porque lá está o casamento, temos sido felizes, bafejados por Deus, se calhar, temos estado a conseguir o que nós pretendemos, este sonho de sermos músicos, este sonho que nós nos olhamos uns para os outros, que nos propusemos uns aos outros desde o início. E quando ouvem, por exemplo, outras pessoas cantar os vossos temas, qual é a sensação? Eu acho que aí é a maior sensação que um músico possa ter. É que quando fazemos as canções, enquanto nós estamos a fazer, são nossas. A partir do momento que as pessoas começam a cantar, as pessoas começam a viver essas canções, essa canção deixou de ser nossa. Passou para o património musical português. E é isto que é a maior alegria dos músicos, é conseguir isso. Só neste momento estou ao pé de ti e sinto-me bem. Tu estás aqui. resta-nos agradecer uma vez mais a disponibilidade de terem conversado aqui na Boa Nova. Obrigado. E terminamos com a nossa salva pergunta, que já na altura me disseram que era complicado. E agora volto a fazê-lo. Imaginem que vêm ao Oliveira do Hospital e podem trazer convosco duas bandas. À vossa escolha, quem é que escolheu neste momento? Eu digo uma. Olha, eu digo levava a Cátia Guerreiro. Pronto, eu agora para não misturar, dizia que levava o Orlando, que está como ao lado disso. É uma pessoa com bastante valor. Mas isso já foi a resposta do ano passado. Já foi. Exatamente. Deixa eu ver. Há uma quantidade incrível de bandas portuguesas com quem eu gostaria de tocar, com quem já tocamos juntos, com quem tivemos bons momentos. Sim. Lá na equipa de Quinta de Ville, GNR, Delfim, Chutes e Pontapés, a Weasel também, há dois anos. Acho que quando se juntam músicos portugueses, aliás, acho que deveria haver um grande festival, há grandes festivais em Portugal, vêm cabeças de cartaz estrangeiros e os portugueses acabam a ficar às vezes um bocado secundários. Deveria haver um grande festival português outra vez, e então eu diria-te, eu gostaria de tocar com todas as bandas portuguesas, estarmos todos juntos, no mesmo palco, com as mesmas condições, para quem quisesse ouvir, ver diferença de valor. Há dias falávamos aqui com uma banda nova, os Million Dollar Lips, e eles eram bastante críticos, porque já havia festivais em Portugal onde especificamente dizia que não entravam bandas portuguesas. É bastante redutor, naturalmente. Quer dizer, eu não vou entrar por aí, porque não vou tecer considerações sobre quem organiza festivais. Eu continuo com a minha ideia, que deveria haver um grande festival de bandas portuguesas onde deveriam ser dadas as mesmas oportunidades, quer técnicas, principalmente técnicas, a todas as bandas. E que às vezes influencia a capacidade de uma banda dar um espetáculo, a diferença que faz para quem está a ver. Infelizmente continua a haver um conjunto de nacionais que reconhecem a música quando alguém lá fora diz que é boa. Mas enfim, isso é a maneira de ser de alguns de nós portugueses. Muito obrigado uma vez mais. Vais agora ao brilho dos teus olhos e consigo entender de prazer.